no 884, no solo, aos 45, livre à direita, reporte pista livre. Tipo 400 para Brasília. Tranquilo, 360, pré-aprovado, aceito. Aceito, 360. Menos 3, autorizado Brasília, nível 360, via Persolo 17, saída arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 1998, aciona 5075, coteja. Autorizado para Brasília, nível 360, na Persolo 17, a saída arbor, transição Elefa. Decola pistão 0, curva direita, controle de saída 198, transponder 5075, voo no meio no 3. Treinamento correto, chama para inspecionamento. Chamaremos pronto, obrigado. Nós, Salvador, voo no 884, vim pronto. 884, táxi via Alfa, repartência da Juliette. Alfa, chama a Juliette, voo no 884. Excelio, Zulu, sobre torre 1895. Salvador, Juliette, Charlie Zulu, boa noite. Juliette, Charlie Zulu, boa noite. O ajuste 0 no 2, o vento 100 graus, 12 nós. É, da presente autorizado final no 7, reporte na curta para autorização para o pouso. Confirme só o pátio de estacionamento. Sim, reporte na curta. Eco do November prossegue em condições visuais, reporte unidade vestida. Antes da Juliette, gol no 884. 884, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão 5, gol no 884. Juliette, Ali Zulu, tráfego avistado, livre pouso 10, 17, corrigindo, vento 100 graus, 122. É como o nome é o controle? Ok. Juliette Charlie Zulu no solo ao 51, vive à direita ao estacionar frequência livre, boa noite. Gente, é com a Alfa Oscar, observando ela está ingressando agora no pátio 5, atentando a mesma, é, o ajuste no 0, 1 no 2, já posta para a papai na pista. Salvador, gol no 6113, pronto para pushback extremamente, o gate é o 4. Autorizado de chamar para o táxi. Autorizado de chamar para o táxi, gol no 6113. É com a Alfa Oscar, contra visual com o senhor, tá próximo ao Vapá, confirma? Autorizado ingresso 97, a porta alinhada e pronto. Agora 1507, ingresso Salvador 102. 1613, estamos com 7-1 a bordo, 3 horas 55 de autonomia, alternando Campinas. 7-1-355 Campinas, táxi autorizado à direita, ponto espera 10-1895, altímetro 1012, número 3. 1012, no ponto de espera 10895 a Torre, o voo 1613, obrigado, boa noite. Eco Alfa Oscar, vento 1-0 graus, 1-2-9, livre decolagem da 1-7. Voo 1-6-1-3, boa noite. Autorizado alinhar e decolar 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, voo 1-6-1-3. O Alfa Oscar decolado ao 5-8, chame agora o controle em 1-1-9, decisão 8, bom voo. 1-1-9-8, bom trabalho, é com a posse. Eco Alfa Oscar, contato radar, Sudão 80, direto Leda. 180, Leda, Eco Alfa Voo 1-6-1-3, livre decolagem. No 6-1-3, decolado aos 2200, chame agora o controle em 1-1-9-8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, 98, informação Alfa, 320 Guarulhos. Papa Romeu Tango, Slash Terra. Passando da posição coral, sobre o radar encerrado, Chambilhão 201. Guarulhos 360, via posição bridge, upper Zulu 16. O restante conforma a rota do plano. Pista desce, decola, mantém a reta, decolagem até cruzar 2.000 pés a terceira mira, após a curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda direto, bridge, controle 119.8. 1895 com o controle, acione 5102. Guarulhos, decola da 10 com curva direita, após 2.003 milhas. Dael Leda Bridge, após Thunder Zulu 16 e rota do plano de voo. Controle 198, 2895 e aciona 5102, voo 1885. Correto, portão 5, chão pronto. 1885, tá no 5. Sim, mas chamei pronto, puxa até que seu neto. 1885. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, vou ir direto pro Porto Seguro. Direto pro Porto Seguro, é Papa. Eco Zulu November, ele separou no meu pé e tem Porto dos Oscar. Você separou no meu pé e tem Porto dos Oscar. Sim. Aeroporto, boa noite, acione identificação, vou direto Duna 2 no 7, que legal no 0 no 2. Para Duna 10 no 2, descendo para 2 no 7, 328. Duna 6 no 3, eu me recinto, 288. 288, obrigado, boa noite. Boa noite. Qual é a Alfa Oscar, chama de 251. 1 novembro, chame torre 1-1-8-9-5 para a torre, grato, boa noite. Boa noite. Salvador, é o Papa Sango, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, boa noite. O ajuste na 0 no 2, o vento 1-1-0 graus, 1-3 nós, a presença autorizada final da 7, reporte na curtíssima para autorização para pouso, contato visual com o 09. Confirme só o pátio 5, o pátio de estacionamento. Pátio 5. Sente, obrigada. Vai a patacuta final para autorização Zulu Novembro. Sente, Zulu Novembro. Autorizada final ILS. Autorizada ILS. Ecos 1 novembro, tráfego avistado, livre pouso no 7, vento 1-10 graus, 1-3-9. Atualizado, pouso no 7, Ecos 1 novembro. Zulu Novembro, no solo Zulu 3, autorizado back traffic ao estacionar frequência livre, boa noite. Salvador, boa noite, 1-3 na grande da Gol. 398, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada à margem, desço para 3.000 pés, que negar o 9092. 9092, 3.000, com 398. Estou ali, é o trip 52 18. 5218, aciona identificação, autorizada a chegada na área e reporte de viagem de cima. 5218, acidente, é, foi informado pelo centro do avó Abdúlio, mas o Abdúlio já passou, ok? Podemos voar a Mário? Estimativo, o Mário está presente. Olha, o trip 5218 para a descida. 5218, desceu para 4.000 pés, que legal no 012. 4.000 no 012. Trip 5218, vou ETAP. Vou ETAP, Trip 5218. 3858, tô Rio Nono 895. 895, tô 3858. 1398, desce para 2.000 pés, autorizado final e ele. Autorizado final, descendo para 2.000, 398. Três oito cinco oito na escuta da torre. 1895. 1895, grato. Salvador, Otan 3858, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento 100 graus, ano 39. Livre pouso no zero, tá 3858. 3858, no Solas 22, livre à direita, repórter pista livre. Repórter na pista livre, 3858. Então, 3858, então, pista livre. Afirma que o pista livre, 3858. Gente, obrigado. Chama agora o solo em 1219 para taxiar até o portão de estacionamento. Boa noite. 19. Solo de Salvador, então, 3858. Livro agora, ingressando na Alfa, Francisco. 3858, táxi autorizado Alfa Juliet, partiu no portão 03. Alfa Juliet para o 3, o TAN 537 companhia com essa Airbus Natan vai estacionar à direita, já liberou a carga livre e chame táxi. Chama táxi 85218, desce para 2000 pés, Senegal no 012, autorizado final ILS. Para 2000 no 012, autorizado ILS, 35. Bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bolsa e reporte de agência. Autorizada para o Pelô, desça para 4 mil pés, o QNH 1012. Localizado, 398. Alfa. É 3-1-0, acione identificação, autorizada a chegada na área, disponível 050. 050, uma área, poderia levar o ETAP, tá presente? Autorizado, ETAP. Obrigado, vamos ETAP. 1398, chame torre, 1895. 3295, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, 1398, passando externo, baixado, travado, campo avistado. Pono 398, boa noite, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento 100 graus, 12 nós, o ajuste no zero, 12, o gol 1398. Livre pouso no 398. Completa final, torre 1895. 3895, graça, boa noite. Oceané 6310, desce até 2000 pés, QNH 10 no 2, direto Duna, autorizado ILS, reforço estabilizado. Oceané 2000, direto Duna, reforço estabilizado, o 6310. Gol 1885, 1.60 a bordo, 4 horas da sua e alterna a galinha. 0, 4 horas, Galeão, táxi autorizado em frente, segunda direita, via Índia, ponto espera no 0, torre 1895, o altímetro 0 no 2, boa viagem. 0 no 2, segunda direita na Índia, ponto espera da 1-0, 1895, ou 1-8-8. Eita, 1-2-1-9, boa. Olha o 559, viu? Prossiga. Possibilidade de voadora interceptar por meios próprios? 591 é o número 2 na apresentação, inicialmente não tem apelo e se tiver condições mais à frente será autorizado. Ah, afirmativo. Muito obrigado, só vai manter pelo agora. Pouso no zero, vento 100 graus, 129. Ele tá com o trem baixado, checado, de pouso, trem firme. Pou no 885, boa noite, visual com ATR da trip na final da 1-0. Após o pouso do mesmo, alinha e mantém cabeceira 1-0, com 1-885. Livre à direita, reporte pista livre. Livrando à direita, 521. 521, reporte pista livre, por gentileza. Confiro e não copiei? Gente, estamos reportando nesse momento pista livre, trip 5218. Trip 521, agora só a Lena, 219, boa noite. 219, obrigado, boa noite. Gol 1885, vento 090 graus, 109, livre decolagem da 10. E parte 3, próxima esquerda, quilo, tentando um balizador. Parte 3, vai livrar pela taxa de quilo, 5219. Papatango Whisky Golf Kilo, aciona a identificação. Desce até 3 mil pés, que negar 1-0 no 2, voa Mari para a chegada Mari. Uno 885, decolados 38, chama agora o controle em Uno, Uno 9, 19, bom voo. 19-8, boa noite. Reduz até 1909. 1905, controle, boa noite, com 1885, decolou na Dael. 1885, contato radar, sobe mantenha 360, voa Leda. Ok, Leda está presente, com 1885, subindo para 360. 5591 vai atingir 4000. 5591 desce para 2000 pés, que é negar 10012. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000912, chamará estabilizado. 5591. Sana 6310, estabilizado no localizador da 10. Sana 6310, completa final, sorriu no 1895. 1895, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Xené 6310, final normal da 10. Xené 6310, tráfego avistado, check trem, lift pouso 10, vento 090 graus, 109, o ajuste no 012, o Xené 6310. 6310, stand by, trem pouso. De Salvador, muito boa noite para a área 2224, transfere, mantém 150, sempre informação alfa. Paredo 2224, aciona a identificação, desce até o 090 e voa na proa 07, na proa de SAP, o passaredo 2224. Plano ideal vai descer o 090 e autorizado para onde ITAP, passadeiro 2224. Estabilizado, 5591. 5591, completa final, torre 1 no 895, composto. 1895, obrigado. Torre, tripe 5591, ILS 10 milhas. Tripe 5591, boa noite, o ajuste na 0, 1 2, tráfego avistado, segundo para pouso na 1 a 0. Guardando pista livre 5591. Então, 3662, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo oeste, passando 060 em descida, é um Bravo Eco 58. 3662. Né, 6310, no solo 43, livre à direita, cuja pista está livre. A porta está livrada, 6310. 662. Está livrando 150 para o 090, passareiro 2224. Passareiro 2224, desce até o 060. Autorizado agora, nível de voo 060, passareiro 2224. Vamos lá. 5591, no check trem, livre pouso 10, vento 1, 10 graus, 122. Vai, show e travou, segue lá. Para Recife, 1251, bom voo. Ok, eu vou 1885, agora está restrito ao 340. 251, boa noite. Queda de Juliette, portão 612. Se você quer virar, espera meia dúzia.